Nenhum desafio é maior que o Deus que habita em você. Leia esta mensagem de fé e vença seus gigantes com coragem e confiança. Você já se sentiu diante de um problema tão grande que parecia impossível vencer? Situações como crises familiares, doenças, dificuldades financeiras ou ansiedade podem se tornar verdadeiros gigantes diante de nós. Mas a verdade é que nenhum gigante é maior que o Deus que habita em você. Deus é maior que qualquer desafio. Na Bíblia, encontramos diversos exemplos de pessoas que enfrentaram lutas aparentemente impossíveis. O mais conhecido é o jovem Davi, que derrotou Golias, um gigante temido por todos. O segredo de Davi não estava em sua força, mas em sua confiança no Senhor. O Senhor é quem te livrará. 1 Samuel 17:37. Quando deixamos Deus agir, aquilo que parecia destruir nossa fé se transforma em testemunho. Lembre-se disso quando um gigante se levantar. Você não está só. Deus luta por você. O que parece enorme para você é pequeno para Deus. A vitória pode estar em um passo de fé. O impossível para você é o natural para ele. O Deus dentro de você fortalece sua coragem. Nossa mente muitas vezes nos limita. Olhamos para a dificuldade e pensamos em desistir. Porém, quando você alimenta sua fé, o medo perde força. Quando você ora, confia e descansa em Deus, o gigante não desaparece, mas ele cresce dentro de você e te dá capacidade para vencer. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Transforme seu gigante em motivo de testemunho. Tudo o que você está enfrentando hoje pode servir de inspiração para outras pessoas amanhã. A vitória que Deus vai te dar será um marco da graça e do poder dele na sua vida. Conclusão. O gigante parece grande, eu sei, mas Deus é infinitamente maior. Confie, permaneça firme e continue lutando. Você vai vencer em nome de Jesus. Comente abaixo. Qual gigante você precisa entregar a Deus hoje?